Chegando para o nosso segundo bloco, onde vamos falar da etapa que foi realizada hoje no Texas, né? Devido à chuva que caiu no domingo durante o dia todo lá, a prova acabou sendo adiada e teve a largada marcada para as 13 horas de Brasília. Eu, infelizmente, não pude acompanhar toda a prova, já estou sendo bem sincero. Eu consegui pegar aí umas 120 voltas no meio da prova, na verdade, entre a 20 e a 124. Procurei me informar um pouco agora sobre o que aconteceu, vendo vídeos e dando uma olhada nos resultados. Então já adianto que vai ser bem pontual, vão ser comentários bem pontuais em relação ao que aconteceu no evento de hoje lá em Fort Worth, lá no Texas. Bom, o Leonardo eu acho que também não acompanhou a prova, né? Pelo menos ela na íntegra, mas acredito que também já se informou aí e já vai trazer também algumas novidades. E em contrapartida, o Hélio pôde acompanhar a prova toda durante a aula na faculdade, que maravilha, mas ele estava presente e acompanhou, então ele vai poder trazer mais detalhes do que aconteceu lá no Texas, vitória do nosso querido menino Joey Logano. Primeiro o Leonardo e depois o Hélio aí com os destaques, e aí nós vamos resumir bem esse bloco aí, porque. Como eu já disse, a prova na segunda-feira, a gente tem que trabalhar, que a gente não vive disso. Bom, como você bem colocou, Pedro, nós estávamos trabalhando, 1 hora da tarde estava trabalhando, largado teve esse horário, mas eu consegui ver alguma coisa, ler bastante como foi a corrida. Parece que o Joe Logano dominou boa parte da corrida. Ele foi um piloto dominante na tarde. Ou foi uma largada estendida no final, não foi? Isso mesmo, foi uma largada estendida. E o Joe Logano acabou superando o Jeff Gordon. O Jeff Gordon também que teve um final de corrida excelente. Ele cresceu no final da corrida. Chegou assim a mostrar que realmente iria vencer, mas o Joe Logano era a tarde do Joe Logano. O Joe Logano venceu a corrida. E eu já vou colocar aqui, até vou jogar uma pergunta aqui para vocês já. Eu já coloco o Joe Logano com as mesmas propriedades do Brett Keselowski. É um Joe Logano que cresceu, um Joe Logano que evoluiu na sua carreira. Desde quando ele foi jogado para a Sprint Cup, ele passou todo aquele amargo lá na Joe Gibbs. E parece que essa saída dele para Penske acabou renovando o piloto. Tá aí o Joe Logano. O Joe Logano consegue fazer corridas tão boas quanto o Brett Keselowski. Então, parabéns ao Joe Logano, sua quarta vitória na Sprint Cup, lógico, a primeira esse ano, né? Então, um ótimo resultado para o Joe Logano, estou confiante nesse piloto aí, ele com certeza o Joe Logano vai, nos próximos anos aí, acho que esse ano, ano que vem, vai dar muito o que falar ainda e vai realmente mostrar para que ele está na Sprint Cup, para lutar para o título mesmo. Os meus destaques também, o Brian Vickers em quarto, no quarto lugar. Outro destaque é o Paul Menard, mais uma belíssima corrida dele, terminou dentro do top 15 também. E um destaque já do pessoal do time pequeno lá, eu quero destacar o David Gallo, que terminou 22º. E também, não, o pessoal terminou tudo na rabeta, ficou tudo mais uma coisa lá. Mas, por enquanto, infelizmente, como não assisti a prova, meus destaques são esses. Hélio? Então, pessoal, a corrida começou hoje por volta do meio-dia, né? Demorou um pouco para a gente ter a bandeira verde, tipo, foi dada a bandeira verde, né? Só que o pessoal continuou em amarela, dando voltas, se não me engano, foram 7, 8 voltas, até ser liberada o início da prova, né? Logo, na terceira volta dessa sequência, daí o Júnior tocou na grama, foi no muro, teve aquela batida forte, aí todo mundo deve ter visto até a foto. O carro dele pegando fogo lá. E nesse incidente, o Júnior passou naquela grama ali, bem na linha de chegada ali, um pedaço de grama foi no carro do Jimmy Johnson, que vinha logo atrás, o que comprometeu toda a tarde dele. A equipe do 48 ainda trabalhou, conseguiu recuperar o carro andava no mesmo ritmo dos líderes, mas não foi possível fazer nada, nada mais, nada muito, deixou o carro tão competitivo a ponto de tentar lutar pelo top 10, top 15. É interessante, né? Porque em 7 corridas, 7 vencedores diferentes, o líder do campeonato não venceu e pilotos que a gente sabe que tem total chance de vencer ainda não ganharam. O Logano foi o melhor piloto da tarde, o Pedro Keselowski também teve muita força ali, os carros da Penske estavam numa tarde dominante, ninguém conseguia tirar eles. O Jeff Gordon muito consistente, fazendo o melhor início de temporada dele em muito tempo. Agora ele lidera o campeonato, né? Acho que tem até uma estatística, o Pedro pode me confirmar depois, mas acho que ele não liderava desde 2012, eu acho, né? Março de 2012. Já fazia bastante tempo. 2009? Isso. Pô, Pedro. Já mais de 100 corridas, né? É uma sequência bem grande, né? Então, Gordon, com muita consistência, né? Assumiu a liderança do campeonato. É... foi uma coisa... eu achei a coisa muito parecida com o Phoenix. Alguns carros dominantes, mas ali no meio do pelotão, muita briga ali. Um dos destaques para mim, a Ganassi, cara, o Jimmy McMurray vinha bem, só que teve problemas, acabou tendo que antecipar o pit, se não me engano. É, caiu lá para trás, perdeu a volta, mas ainda conseguiu se recuperar. E o Kyle Larson, mais uma atuação de encher os olhos dele, ele que veio subindo, entrou no top 10, ficou andando ali, subindo aos poucos. Ele ficou mais de 80 voltas brigando com o Grant Biffle, um dos momentos mais interessantes da prova para mim. Era um toma lá da cá, o Biffle tentando ir por dentro, o Larson fazendo aquele traçado de fora, rente ao muro, que todo mundo já viu que é a marca dele. O Larson, faltando 30 voltas, na última janela de pit, ele vinha em terceiro lugar já, tirando diferença dos carros da Penske, que ele tinha passado o Jeff Gordon, que era o terceiro, e já ia a caça do carro de Roger Penske, só que aí, na janela de pit, né, alguns pilotos anteciparam a parada, né, e como os pneus estavam contando muito, né, ele acabou perdendo tempo. Caiu para sexto lugar, conseguiu se recuperar, quinto, daí tivemos a bandeira amarela, faltando 2 voltas, incidente com o Kurt Busch, nessa bandeira amarela, todo mundo dando pit stop, o Brian Vickers e o Jeff Gordon resolveram trocar só 2 pneus, acho que, de certa maneira, foi um sucesso, né? Que o Vickers já estava ali no oitavo, nono lugar. Conseguiu subir ali para o segundo lugar. Conseguiu terminar em quarto lugar ainda no dia. O Jeff Gordon, por muito pouco, que não segurou o Logano. Se o Logano tivesse com o carro dominante, não ia passar o Gordon. E eu acho que a vitória do Logano, cara, foi totalmente merecida. Porque ele... eu acho que muito parecido com o que está acontecendo com o Kevin Harvick. Ele tinha um ritmo muito forte, só que... tinha problemas, dava azar com algumas bandeiras amarelas. É, enfim, como o Léo falou, o Logano está chegando perto da maturidade como piloto. É, quinto ano dele como piloto titular, né, Pedro? Desde 2009, né, quando foi a estreia dele, né? A maturidade que veio depois dele quebrar muita cara, ser muito contestado, sabe? É muito bom você ver um cara poder dar a volta por cima como o Logano está fazendo. Mas, tipo, eu vou bater palma aqui pro trabalho de Roger Penske, velho, com a sua equipe, que hoje eu posso afirmar com total certeza que é o melhor time depois da Renko. Os seus carros são muito competitivos, muita consistência. O Keselowski tinha chance de vencer a corrida também, liderou bastante voltas, só que foi punido por queima de velocidade lá na hora do pit, né? E acabou virando história, né? Outro destaque aqui, eu quero colocar o Clint Boyer, que vinha no top 5 ali, vinha bem, mais uma prova consistente do Clint Boyer, só que mais uma vez, assim como em Martins, a equipe acabou complicando a sua vida. Ele caiu em 16º, ainda conseguiu terminar em 8º, né? Mas perdeu mais uma chance de vencer. É, outro piloto, né? O Greg Biffle. Greg Biffle, que estava, digamos, desaparecido, fez uma corrida muito boa, como você tem a briga com o Kyle Larson, foi bem interessante. Ele se mostrou muito forte no fim da prova. É muito bom ver como o Léo sempre diz, até carinhosamente, né, o arroz doce mostrando as caras, né? É um piloto que também tem toda a chance de vencer a corrida. Eu acho que, desde quando ele criou o Sprint Cup, acho que ele só não venceu em 1 ou em 2 anos, cara. não é o cara mais consistente do mundo. Acho que o piloto tem alguns pistas limitados, mas em pistas que ele domina, é sempre candidato à vitória. É, Pedro? Então, bom, acho que o Hélio matou a pau, né? Resumiu, para quem não pôde acompanhar o evento. Do que eu vi, assim, muito interessante a prova. É, a parte que eu pude acompanhar foi praticamente dominada pelo Keselowski. É, alternou ali com o Tony Stewart, e aí teve o Kevin Harvick também, que teve problemas, e o Hamlin liderando. É, bom, sobre o Joey Logano, maravilha, maravilha, maravilha. Todos sabem que eu sou fã do Joey Logano, que eu defendo ele pra caramba mesmo, porque ele entrou numa fria quando ele foi lançado da East para a Sprint Cup, sem fazer nenhuma experimentação, como foi feito pelo menos com o Kyle Larson. Você lembra, Pedro, quando ele foi? Sim. Que nem o pai dele queria. Não, e a responsabilidade de substituir o Tony Stewart, né, que já tinha dois títulos pela equipe, e pegar o carro número 20. Então, assim, cara, 5 anos pro trabalho do Joey Logano, na verdade 5 não, né, que e imediatamente quando ele assinou com a Gibbs, que ele começou a andar na Nationwide, não à toa, como eu tinha citado no bloco da Nationwide, ele ainda é o recordista como o piloto mais jovem a vencer na categoria, ele começou a mostrar força. Mas para a Sprint Cup, eu acho que o trabalho dele foi um pouco mais lento do que a gente está vendo hoje com o Kyle Larson. Apesar dele ter vencido corrida na primeira temporada, ser ainda o recordista de piloto mais jovem a vencer na Sprint Cup, mas assim, eu acho que maturidade é a palavra certa. O Joey Logano tem 22 anos, ou 23, alguma coisa assim. 23. O Kyle Larson tem 21 anos. É, o Joey Logano vai fazer, dia 24 de maio, 24 anos. Para vocês terem uma comparação de idade, o Kyle Larson tem 22 anos, ele vai fazer 22. São só 2 anos de diferença. Lógico que a ascensão do Kyle Larson foi muito mais rápida em termos de resultados, mas assim, o Joey Logano venceu na Nationwide no seu primeiro ano, na verdade, né, que foi 2008. E venceu no segundo ano de Sprint Cup e na primeira temporada full time, né? Ele tinha 3 provas só em 2008 de Sprint Cup. Isso porque o Joe Gibbs é doido e falou, não, vou pôr esse guri aqui, e colocou, depois supostamente se arrependeu, porque achou que esperava demais. Contratou o Matt Kenseth, fez certo. Eu só acho que o erro foi ter abrido mão do Joey Logano. Mas, como o Roger Penske não é bobo, primeiro trouxe o Keselowski e agora trouxe o... E quando trouxe o Joey Logano também, montou uma equipe de jovens e o negócio está engrenando. E o Joey Logano, ano passado, o Joey Logano foi a minha aposta para ser campeão. Não lembro se vocês esqueceram isso, mas quando começou o Chase, eu tinha apostado nele para título. Infelizmente, ele teve problema nas 2 primeiras provas, mas no final ele correspondeu. Então, assim, eu tô super animado com o Joey Logano. É muito bom já vê-lo classificado também. E é muito bom ver que ele tem hoje, além de maturidade, ele tem personalidade. E ele não ficou intimidado em momento algum com o Jeff Gordon. A equipe fez a chamada certinha de 4 pneus. Deu a vantagem para ele. Ultrapassou na última volta. Venceu de forma merecida o Joey Logano. Pode fazer aí o seu comentário, meu amigo Eric. Uma grande diferença em relação ao Kyle Larson, eu não sei se é a comparação correta, mas o Larson, querendo ou não, a Ganassi é uma equipe, não é uma equipe de ponta. O carro 42 não é o carro que vencia a corrida como vencia o mítico Tony Stewart. É uma coisa você substituir um cara que é bicampeão da categoria, com todo o know-how que o Smoke tinha, uma equipe que ele tem responsabilidade de vencer a corrida. Querendo ou não, o Larson no carro 42, ele tem as suas responsabilidades, mas digamos que ele é um cara que... um franco tirador, né? Um cara que, se for bem, se ele conseguir um top 10 aqui, tá ótimo. Já o Logano não, ele andava no carro que, obrigatoriamente, você tem que ir pro Chase, você tem que ganhar corrido aparecer bem. Tinha um patrocinador com uma home ticket, né, que tinha título, né, dois títulos, uma carga de pressão muito grande para o garoto, né. É, e outra coisa, né, muito mal comparado quando a gente pegasse um desses meninos novos da KN aqui, pegar, por exemplo, o Dino e colocar na Roush no lugar do Cal Weathers. Muito mal comparando é isso, cara. E numa época que a Del Geeks, o Léo vai concordar comigo, ele pegou dois companheiros, os caras no auge. O Danny Henning e o Kyle Busch, né? Porque, por mais que as pessoas possam até ter ressalvas desses pilotos, tá? São caras que ganham corridas também, que são, tem que ser um contender da vitória, é o título, né, Pedro? Responsabilidade do Logan teve era muito... Carga de pressão na equipe era muito maior do que a do Larson tem hoje. Ele pegou o famoso rabo de foguete, meu amigo, que era uma fria danada, e ele foi lá e assumiu e foi uma coisa bacana. Tem um comercial que, se vocês puderem procurar no YouTube, quando a Home Depot fez um comercial, que é o Tony Stewart passando o volante pro Joey Logano. Eu não lembro o nome do comercial, mas deve estar lá, Home Depot comercial, alguma coisa assim lá, vocês vão achar. É super bacana, o comercial é bonito pra caramba. É tipo o Tony Stewart passando a guarda pro Joey Logano. E eu acho que agora o Joey Logano vai... Segura o Joey Logano, meus amigos, segura ele, que ele é problema, hein? O guri é bom demais, é super talentoso. É, só que precisou de tempo para amadurecer, entendeu? É esse que foi o negócio, talvez, que o Joe Gibbs não entendeu. Jeff Gordon, beleza, assumiu a liderança do campeonato, coisa que não fazia desde 2009, 5 anos atrás. Super regular. É, ainda não venceu, mas podem ficar tranquilos, vai vencer e vai estar no chase. Kyle Busch, terceiro lugar. Começou a prova bem discreto, depois chegou a liderar. Tentou uma three-wide ali na última volta, mas não tinha carro para chegar lá na frente. Mas dentro da three-wide que ele conseguiu lá, ele terminou em terceiro. Vickers, para mim, surpreendeu um pouco, não esperava esse resultado. Não sei como que ele foi parar lá, mas o Hélio explicou aí durante os comentários dele. Kyle Larson, fantástico, sem palavras, não preciso falar mais nada. Nossa travessa de arroz doce costuma aparecer bem no Texas, costuma até vencer corridas aí. Kenseth, Bowyer, Menard, esse que eu queria falar. Menard, que temporada que vem fazendo o Paul Menard, hein, meu amigo? Melhor piloto da Richard Childress. Sólido pra caramba o Paul Menard, muito, muito sólido mesmo. Eu vou até puxar os números dele aqui. É, dois top 10 já, Ele tem 4 top 10 e 1 top 5. Tá bem consistente mesmo. É, média de chegada dele é 15.3, que é uma média excelente para Sprint Cup. Ele é 10º no campeonato. Hoje o Paul Menard, se fosse a moda antiga, estaria no chase sem precisar de vencer corridas. É, não acredito que ele venha vencer corrida, mas não sendo entre os 16 que se classificam lá, talvez ele pode ser que morda uma vaga do chase aí por pontos, dependendo do número de vencedores. Uma coisa que a gente até tem que conversar, porque já são 7 em 7 provas, né? A gente tem 26 para definir 16. E a gente tem Jeff Gordon, que ainda não venceu. A gente tem Danny Hamlin, Jimmy Johnson, Ryan Newman, que costuma beliscar, Casey Kane, Kent Bowyer, talvez o Brian Vickers, Matt Kenseth. Não venceu também? Ou venceu? Não venceu. Matt Kenseth não venceu. Então, não quer dizer, o trem tá... Pera. Kenseth venceu, não. Venceu, não. Venceu, não. Venceu? Venceu, não. Ó, Gordon, Kenseth, Jimmy Johnson, o Ryan Newman, o Danny Hamlin, o Tony Stewart, o Greg Biffle, o Clint Bowyer, o Casey Kane, o Jamie McMurray, são pilotos que podem estar... Kurt Busch e Kevin Harvick já venceram. Curiosamente, Kurt Busch e Kevin Harvick, 25º e 26º no campeonato, com vitória. Pertinho da Danica Patrick, inclusive, eles estão no campeonato, os companheiros da Stuart Haas. O Tony Stewart, mesmo sem vitória, hoje estaria classificado. Kurt e Kevin Harvick estariam classificados porque você precisa estar entre os 30 primeiros colocados para garantir uma vaga no time. Então, assim, pode pintar aí mais uns Jeff Gordon vence, Kenseth vence. São dois. É, Jimmy Johnson vence três. É, Newman vence para mim uma, quatro. Denny cinco. 12. Tony Stewart vence. Biffle vence. Larson vence. Larson vence, eu acredito também, concordo com você. Jamie McMurray pode vencer, a gente tem Talladega aí, tem Daytona. Daytona. É, ele anda bem algumas de uma milha e meia. É, a gente pode ter alguma surpresa, como a gente teve um David Ragan vencendo Talladega no passado, quem sabe aí um Casey Mears. O Truex Jr. David Gallon pode vencer também. Também. É, assim, então... Vamos ver, Paul Menard, quem sabe, para a temporada que vem fazendo, não dá para duvidar. Ele Menard pode. Ele chegou até bem numa corrida, né, que ele foi top 5, né? Eu queria até lembrar qual etapa que foi, que a gente destacou ele bastante. Ah, foi Vegas. Isso, Vegas. Era o carro mais rápido até em determinado momento. Terminou em terceiro. Então, assim, o campeonato tá bacana. São sete vencedores em sete etapas. A gente tem um longo caminho ainda para o Chase. Mas o desenho que tá tomando é bacana. E, só que eu ainda acho que, pra mim, depois o negócio de eliminação lá é furada e a NASCAR vai arrepender disso aí. Mas o Marcos Ambrose também pode vencer nos road course. Misto aí, né? E assim, o que eu queria deixar bem claro que eu ainda não acredito que esse número de vencedores esteja relacionado a essa nova regra. Na minha opinião, esse número de vencedores e as corridas emocionantes e com várias alternativas são devidos aos novos pacotes aerodinâmicos, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com a regra. Porque a regra ela pode ser até interessante em termos de classificação, apesar de ela dar uma certa folga, porque você vê que Kurt Busch e Kevin Harvick estariam desesperados se eles não tivessem já se classificado para o Chase com vitória. Então imagino quão emocionante você ia ter que ver Kurt Busch e Kevin Harvick precisando de resultado para entrar entre os 20 para poder ter chance de classificar por vitória. Então, assim, já é um ponto falho da NASCAR, na minha opinião, entendeu? A mudança desse tipo de classificação por vitória. É, o resultado de Kurt Busch e Kevin Harvick na tabela aqui mostra isso. Se ele tivesse que estar entre os 20, lógico, falta muito tempo, falta. Mas a situação é complicada, meu amigo. Você tá... Eles estão aí a... 30 e tantos pontos do piloto que é o 20º, que é o A.J. Allmendinger. Então, assim, já é um ato falho, mas tudo bem, né? Vamos deixar passar, vamos ver o que vai trazer essa nova pontuação. Pedro, só pegando uma carona aqui, ó. Essa nova regra da NASCAR é bem o que eu falei. É uma expressão que eu já estou usando desde quando começou. A NASCAR, não que ela deixou as coisas mais interessantes. Ela apenas abriu mais o leque. Agora tem mais opções para mais pilotos estar participando do Chase. Já devido a esse corte que eles vão fazer, então nada mais assim, certo do que colocar mais pilotos para poder fazer os cortes que vai acontecer lá no Chase. E assim, bem o que você falou mesmo. As corridas boas corridas que vem acontecendo, bem emocionante, a quebra de recorde no qualify constante aí, quase todo final de semana o recorde é quebrado, não tem nada a ver com essa nova regra da NASCAR, que piloto com vitória classifica pro Chase. Então eu creio que ela só abriu o leque para quem vai se classificar pro Chase. Não que deixou coisa mais emocionante com essa regra, não. É, o pacote aerodinâmico que eles encontraram, o pacote aerodinâmico correto, o motor que está empurrando muito bem os motores, que já tem uma controvérsia já, eles vão mexer para o motor para o ano que vem, vão diminuir potência, quero não sei se as coisas vão continuar tão interessantes assim. É, uma especulação, né? Tomara que não se confirme, mas... Quer se diminuir 100 cavalos dos motores para 2015 já. Se diminuir 100 cavalos, talvez não vamos ter corridas tão boas quanto nós estamos tendo. Né? Porque o carro vai perder muita força na reta, então vai ficar algo mais... Sim, isso aí é outro assunto. Só não perdendo foco aqui. Então, assim, a NASCAR só abriu mais o leque para os pilotos conseguirem se garimpar para o Chase. Então, assim, fica aquela expectativa, que tem muitos pilotos para vencer ainda, que não venceram, tem muita coisa para acontecer, e qualquer um pode classificar. Mas vale lembrar, se vários pilotos tiverem vitórias, vai por ponto também. Alguns vão por ponto, e assim, o primeiro pode ter piloto com vitória sobrando. Então, vamos supor aí, 18 pilotos venceu aí, que é um número muito difícil de acontecer, não sei, talvez aconteça, mas 18 pilotos venceu, 2 pilotos vão para casa com vitória, não vão pro Chase, né? Vão para casa não, não vão pro Chase. Então, assim, vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer nas próximas corridas aí, mas vai ficar, pelo menos a classificação dela pro Chase vai ficar bem interessante. Só não vai perder, só lá em ritmo que não vai ter mais tanto, talvez, aquela graça igual tinha todo ano. Que chegava em ritmo, era a noite do desesperado. Para ver quem ia se classificar. Parece que lá em ritmo, esse ano, agora vai ser tudo mais tranquilo. Vai ser nada desesperador. Ah, aproveitando também que já estou falando já também, o Greg Biffle, ele tem 3 temporadas na Sprint Cup. Ele só não venceu no seu primeiro ano, que ele fez 7 corridas em 2002, né, quando ele fez a transição para Sprint Cup. Aquele ano ele não venceu nenhuma. E depois ele não ficou sem vencer em 2009, que ele não venceu nenhuma. Em 2011 e por enquanto em 2014 ele não venceu. Mas todos os anos, pelo menos uma corrida ele vem vencendo. E sobre o Jeff Gordon, a última vez que ele liderou o campeonato, o Jeff Gordon, foi em Charlotte, depois da Coca-Cola 600 em Charlotte, em 2009. Realmente faz muito tempo, e se eu não me engano, essa corrida aqui em Charlotte foi aquela que o vencedor foi o David Whitman, porque choveu, se eu não me engano. Até que o pessoal brincou bastante que foi a Coca-Cola 350, que foi a Coca-Cola. Foi mesmo, a corrida foi na segunda-feira. Foi, e depois que choveu, parou 4 vezes essa corrida. E depois dessa corrida, o Jeff Gordon saiu com a liderança do campeonato, e já na próxima corrida, ele já perdeu a liderança do campeonato. Beleza. Só para me encerrar rapidão, sobre o Dale Jr., errou. Então, beleza, ele mesmo falou que errou, ele disse que não viu ali onde estava o limite dele entre a grama e a pista, e ele meio se confundiu com o Almirola à frente dele lá, acabou provocando aquela lesão no para-brisa do Jimmy Johnson, e o Jimmy Johnson não conseguiu se recuperar, mas tá tudo em casa, tá tudo beleza. Boa prova do Justin Allgaier, tá? 24º colocado. Quem mais aqui que eu posso destacar? David Gilliland, 22º, boa prova também. Daí só figurões. Tony Stewart, Casey Kenny e tal, beleza. O Paul Menard, eu já falei, fazendo um belo trabalho nessa temporada. E, assim, de surpresa, que daqui 10 corridas não vai ser mais surpresa, é o Kyle Larson no top 5. E lembrando que ele gosta muito desse tipo de traçado, né? Desse tipo de circuito, então ele vai se dar muito bem nessa temporada aí. Quem sabe não vencendo e tá se garantindo no Chase, né? Vamos lá, vou puxar os pontos. Ô, Pedro? Sim? Só mais uma coisinha aqui. O Diego Gano faz o seu melhor início de temporada, viu? Só deixa eu ver aqui rapidinho. Só em 2012, que até que ele foi razoável, que ele chegou ali em oitavo, mas depois foi caindo. Mas ele faz o seu melhor início de temporada, o Diego Gano, em 2014. E eu vou puxar os pontos agora, nós vamos ver isso. Então, campeonato. Curiosamente, os dois primeiros não têm vitória. Jeff Gordon, 259 pontos. Matt Kenseth, 255, nenhum dos dois venceram. Cal Edwards é o primeiro piloto com vitória, 247 pontos. Joey Logano saltou para quarto colocado no campeonato, 235 pontos. Kyle Busch é o quinto, 231. Jimmy Johnson, apesar do mau resultado, ainda está ali sendo muito regular, 228 pontos. É o mesmo número de pontos do nosso Dale Earnhardt Jr., que hoje finalizou na 43ª posição. E o Brad Keselowski vem em oitavo com 218. Brian Vickers, um piloto que está aparecendo aí também pela regularidade, é o nono com 205. Paul Menard é o décimo com 203. Ryan Newman com 202. E Austin Dillon com 202. bem similar a pontuação ali dos carros da Richard Childress, né? 203, 202 e 202. Então o trabalho do Austin Dillon não está sendo tão feio. Denny Hamlin, com uma largada a menos, é o 13º. Tony Stewart é o 14º, Greg Biffle o 15º, Kyle Larson 16º. Biffle e Larson não se classificariam para o Chase, porque nós temos a dupla da Stewart Haas, Kurt Busch e Kevin Harvick, que já tem vitória, como eu já tinha citado, 25º e 26º. Hoje, até o Reed Sorensen, que é o 30º vencendo, poderia se classificar, né? Danica Patrick numa excelente 29ª posição. Perto dos seus companheiros de equipe, Kurt Busch e Kevin Harvick, inclusive, não podemos esquecer. Comentários sobre o campeonato, meus amigos. Bom, o campeonato está cada corrida mais interessante. O Matt Kenseth parece que está começando a engrenar de novo. Parece que está começando a deixar um pouco aquela ressaca da perda do título do ano passado. Está começando a engrenar. Sim, já vou continuando a ser um piloto regular, pensando lá na frente, esquecendo talvez um pouco agora, e pensando lá na frente, o Martin Kenseth é um piloto perigoso, um piloto que pode começar a vencer aí, lá no Chase, começar a dar muito trabalho. E assim, o campeonato está interessante, o Denny Hamlin daqui não perdeu tanto, está apenas em 13º, não perdeu tanto quando ele ficou uma corrida fora. Mas eu creio que o Denny Hamlin deva dar uma volta por cima aí, deva já garantir a sua vitória nas próximas corridas aí. Com certeza ele vai fazer isso. E sim, até agora eu estou gostando do cenário. E infelizmente, né, o Dale Jr., depois daquela começo, aquele começo de ano dele maravilhoso lá, venceu o Daytona 500, fazendo segundo, fazendo terceiro lugar. Dos três corridas ele fez isso aí. Lá Phoenix, Las Vegas, que fez segundo lugar. Depois disso, só a ladeira abaixo. Foi terceiro e máximo, mas mesmo assim teve resultados tão expressivos assim lá em Bristol, Fontana e nesse final de semana no Texas. Hélio. Falando do Júnior, né? Por incrível, muita gente fala que o Júnior era muito regular, né? Digamos, não vencia, mas sempre terminava as corridas, ele. Está totalmente contrário esse ano. Dá o vitória ou o muro. Ele conseguiu 4 top 3 e 3 provas onde ele teve muitos problemas, né? Coisa bem antagônica. Sobre o campeonato, o Jeff Gordon está sendo regular, né? Somando pontos, eu acredito que ele vem. No mais, uma zebra aqui que a gente não. O cara pode aparecer nos road courses, que a gente às vezes nem percebe, né, cara? Ele sempre andou muito bem na National Series Road Course, o próprio Justin Allgaier, né? Bom lembrar que ele tem vitórias já correndo esse tipo de traçado, sempre andando forte, pode ser um nome que ninguém fala, que o Road Course pode espantar todo mundo, né? Enfim, e querendo ou não, esse novo regulamento, né, acabou meio que deixando a pontuação do campeonato também em segundo plano, né? E só lá para a 15ª, 16ª prova que a gente vai ver quanto. Vai ter uma noção de quantos pilotos vão ganhar, quem não tem chance de vencer, aí a gente vai começar a ter uma noção melhor, né? Um ponto aqui, Léo, que eu queria que você falasse, né, cara, como que melhorou os grids, né? A gente faz algumas provas, a gente não tem nenhum start and park, pilotos com carros bons não conseguindo se qualificar, esse fim de semana foram 4, né? E a gente pensar que a situação econômica americana está melhorando, algumas equipes com a JTG, embora não tenha sido veiculado, tá ligado? Possa vir colocar outras operações aí, expandindo, né? Eu tô bem animado, acho que até o Pidona a gente vai ter outras provas com 48, 49 carros, se dando se qualificar. O que você acha, Léo? Então, fico feliz em ver bastante carro, porque há uns anos atrás nós vimos recentemente 43 carros no entrelist, então todo mundo, quem chegava era que largava. E esse ano está assim, tá bem diversificado mesmo. E a questão do Starting Park, né? Isso aí parece que o pessoal não está. Quando se vai fazer Starting Park, o pessoal tenta levar o carro o máximo possível lá para frente, para tentar ganhar o máximo de pontos, máximo de dinheiro e pontuação também, né? Então o pessoal está. Sim, eles as equipes estão estruturando melhor para poder ter assim, para fazer aquele jogo que geralmente muitas equipes fazem, né? Começa pequenininho, faz o Sterling Park, vai juntando dinheiro, depois consegue um bom patrocínio, vê um patrocínio bom por trás, consegue ter um dinheiro em caixa, um bom patrocínio, consegue comprar boas peças para montar um carro, monta o carro e já começa a andar lá no meio, lá. Vigésimo, vigésimo quinto, trigésimo, deixando aquela zona lá de baixo, lá. Tanto tem muito carro hoje que nós vemos que, é assim, a Levine Family Racing, né, o carro 95, é um deles. Hoje esse carro 95 aí tá andando mais em cima hoje, porque fez 2 anos mais esse Sterling Park, levava um carro um pouco mais para frente para garantir, conseguiu patrocínio, tá andando muito melhor hoje. Então, assim, isso é uma tendência positiva para a NASCAR e fico contente em saber que tem bastante equipe tentando chegar, bastante equipe querendo participar também. É um sinal de que a NASCAR ela está cada vez mais crescendo e se expandindo. Então, eu praticamente estou muito feliz por isso. Pedro? Maravilha, grande ponto. Só um comentário aqui, a melhor volta da prova foi do David Ragan, cara. Eu não tinha visto isso aí não, curioso. E ele terminou em 35º. Bom, então é isso aí, beleza. Vamos fechar esse bloco aqui, aí nós vamos voltar com acho que uma ou duas perguntas que só teremos hoje. E aí também deixar os nossos palpites para a etapa de Darlington, que acontece em sexta e sábado.